amor. Me dá só um pouquinho só do seu, filha. Nequito Pá, dançando lambada. Ô, oh, Maria, meu bebê, já faz tempo que eu tô camada em você. Ô, oh, Maria, meu bebê, cada beijo que eu roubava, o seu corpo avermelhava e queimava de prazer. Nunca mais amei ninguém depois que eu te conheci. Só você pra me fazer feliz. Meu coração é seu e o meu amor também. Se você me der um pouquinho, eu não conto pra ninguém. Meu coração é seu e o meu amor também. Se você me der um pouquinho, eu não conto pra ninguém. Pode confiar, filha, porque meu amor você vai ter. Agora me dê só um pouquinho, por favor. Ô, oh, Maria, meu bebê, já faz tempo que eu tô camada em você. Ô, oh, Maria, meu bebê, cada beijo que eu roubava, o seu corpo avermelhava e queimava de prazer. Nunca mais amei ninguém depois que eu te conheci. Só você pra me fazer feliz. Meu coração é seu e o meu amor também. Se você me der um pouquinho, eu não conto pra ninguém. Meu coração é seu e o meu amor também. Se você me der um pouquinho, eu não conto pra ninguém. Meu coração é seu e o meu amor também. Se você me der um pouquinho, eu não conto pra ninguém. Meu coração é todo seu, Maria, e o meu amor também. Espero que você me dê um pouquinho, que eu não conto pra ninguém. Ei, filha, vamos fazer o seguinte, me dá um pouquinho de seu amor, porque meu coração, ele é todo seu, filha. Vem! Meu coração é seu e o meu amor também. Se você me dá um pouquinho, eu não conto pra ninguém.